o shopping, o cinema, o programa. Você passou um bom fim de semana. Existe sempre alguém ao seu dispor que também nunca se importou. Um novo encontro, um telefonema. É hora de dizer se vale a pena. Você se embaralhou, já se perdeu, nem lembra tudo que aconteceu. Mas eu não nasci para ser um herói. Você pensa em se distrair. Que me perdoe se a verdade dói. Sei que um dia você vai me ouvir. Eu não nasci para ser um herói. Você pensa em se distrair. Que me perdoe se a verdade dói. Sei que um dia você vai me ouvir. Segunda-feira já é outro dia. Não importa de quem seja a companhia. Você nunca parou, não refletiu, nunca pensou do que fugiu. Invente uma desculpa, um motivo, e a gente continua o mesmo amigo. O seu passado eu já conheço bem, o seu futuro é que eu não sei. Mas eu não nasci para ser um herói. Você pensa em se distrair. E que me perdoe se a verdade dói. Sei que um dia você vai me ouvir. Eu não nasci para ser um herói. Você pensa em se distrair. Que me perdoe se a verdade dói. Sei que um dia você vai me ouvir. Sei que um dia você vai me ouvir. Sei que um dia você vai me ouvir.